era el momento. Olhe, bom dia, voo no 961, está passando 1500 metros. É o ascensão 360, voo no 961. good day. Joshua 7-1. Salvador Depart, FD, 10-1-7-1. Salvador Depart, would you please fly, clear the position?